Pegue o clichê e vire do avesso. Um tema que você já conhece, mas de um jeito que vai te tirar da caixinha. Fora! Do hype! Olá, ouvinte! Olá, Laurence! Oi, Ana! Seja bem-vindo, ouvinte! Laurence, conta pra gente qual é o assunto fora do hype do programa de hoje. Então, Ana, hoje nós vamos explicar nós vamos explorar, na verdade, o mundo dos alternativos. Pessoas que têm hábitos, digamos, não muito comuns. Confesso que eu estou muito curiosa pra saber o que nos aguarda no programa de hoje. Então, escuta só o que vai rolar no Fora do Hype. Fora do Hype. Se você acha que os movimentos alternativos não passam de mimimi, pode ir se preparando, porque o Explica Aí de hoje mostra a importância desses movimentos para a sociedade. No Põe na Roda, vamos adentrar no mundo dos alternativos pela ótica de quem escolheu um estilo de vida fora do hype. Sem essa de preconceito e sem essa de gênero, o Sente o Som te apresenta algumas das principais bandas do movimento da contracultura. E não pode faltar, é claro, os amores alternativos. E para dúvidas sobre isso, o Divã da Rô responde. Então se ajeita aí que o Fora do Hype já tá no ar. Conta pra gente, Ana, você tem algum costume ou hábito que foge muito, ou pelo menos um pouquinho do comum? Bom, Laurence, eu já até tentei, viu? Sempre vejo um vídeo ou outro no YouTube, inclusive sobre pessoas que aderem a esses movimentos alternativos. Tento até me inspirar em algumas coisas, mas ainda não tenho nenhum hábito que de fato fuja do que todo mundo já tem. Se é por falta de motivação, tenho certeza que o Explica Aí de hoje vai te fazer repensar o quanto os hábitos alternativos podem fazer grandes diferenças. Bom, eu já estou preparada. E você aí de casa, pode ir se preparando também, porque o Explica Aí começa agora. Na contramão. Explica Aí. Natália. E aí, Maria Carolina. E aí, ouvintes. Está no ar mais um Explica Aí. E o programa de hoje está muito bom. Vamos falar um pouco sobre estilos de vida totalmente fora do hype. É isso mesmo, Maria. Aliás, você conhece alguém que tem um estilo de vida alternativo? Conheço vários. Ah, que legal. Bom, pessoal, quando a gente fala em estilo de vida, estamos pensando nas práticas do dia a dia e nas maneiras de consumir, que envolvem escolhas particulares voltadas ao consumo, alimentação, habitação, lazer, religião, etc. O estilo de vida revela os valores e comportamentos dos grupos, o que constrói uma identidade pessoal e coletiva. E quando a gente menciona estilos de vida alternativos, pensamos naquelas formas de viver não convencionais, bem diferentes do que é comum para a grande parte das pessoas. E para exemplificar, a gente vai falar um pouco sobre alguns desses estilos, começando pelo veganismo, que busca excluir todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, vestuário ou para qualquer outra finalidade. A dieta vegana é baseada em vegetais, livre de alimentos de origem animal como carne, leite, ovos, mel, produtos de couro e qualquer outro que seja testado em animais. Essa é a definição dada pela The Vegan Society da Inglaterra, a mais antiga entidade vegana do mundo. Existe também o friganismo, que boicota o consumismo. Esse movimento é revolucionário e ganhou força na década de 90 nos Estados Unidos. As pessoas que adotam esse estilo de vida são chamadas friganas e promovem trocas de produtos e alimentos, além de incentivarem a produção de hortas comunitárias. Os friganistas adotam uma alimentação que não permite o consumo de produtos de origem animal ou que agridam o ecossistema. O objetivo é reduzir os impactos que o homem causa ao meio ambiente, além de contribuírem o mínimo possível com o consumismo. Você já ouviu falar em crudívoros? Eles têm a maior parte da alimentação composta por vegetais crus. Na alimentação crudívora, nada pode ser assado, frito ou cozido. Os alimentos são consumidos como são encontrados na natureza ou preparados de maneira que mantenha suas propriedades. Vegetais, sementes, brotos, grãos, algas, cogumelos e frutas fazem parte da dieta crudívora, que por essa razão é desintoxicante e revitalizante, além dos nutrientes serem preservados, o que torna o alimento mais saudável e rico em fibras. Outro estilo de vida bastante fora do hype é o de pessoas que escolhem diminuir ao máximo sua produção de lixo. Essas pessoas fabricam seus próprios produtos e ingerem alimentos naturais, e o que sobra é transformado em adubo. O lixo é um sério problema para o planeta, e o consumo desenfreado gera muitos resíduos, o que afeta negativamente o ecossistema e diminui a qualidade de vida da população. E o que eu acho mais legal, Maria, é que essas formas alternativas de viver demonstram o quanto existem inúmeras possibilidades mais saudáveis, simples e que geram menos impactos negativos na nossa vida e no meio ambiente. Essa foi uma boa observação, Natália. Esses movimentos alternativos são uma verdadeira forma de resistência aos costumes sociais. Depois desse monte de informação, eu tô aqui super repensando meu modo de vida, Maria. Pois é, Natália, eu também. E você, ouvinte, fique ligadinho aí que no decorrer do Fora do Hype, vamos falar sobre muitos outros estilos de vida alternativos. Eu sou a Maria Carolina. E eu sou a Natália Morim. E a gente fica por aqui. Até o próximo Explica Aí. Fora do Hype. Ô Ana, conta pra gente o que você achou do Explica Aí de hoje. Olha, Laurence, faço as palavras da Natália às minhas, viu? Realmente é preciso repensar certos hábitos. Tem que repensar mesmo, viu? Então, a dica de hoje é, mesmo tendo hábitos alternativos, mesmo não tendo, na verdade, hábitos alternativos, vale a pena repensar algumas práticas comuns. É isso aí, viu, Laurence? E seguindo o programa, no Põe na Roda de hoje, Maria Carolina e Clarice Bertoni conversaram com um convidado que vive uma vida fora do hype. Um bate-papo sobre astrologia, tarô, magia e muito mais. Então, põe na roda! Você está ouvindo Na Contramão. Olá, ouvintes! Eu sou a Maria Carolina. E eu, Clarice Bertoni. Hoje, o nosso entrevistado é o Thiago Brentan. Doutorando em filosofia, astrólogo e mago. Põe na roda! Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação imensa estar falando com vocês. Agradeço a oportunidade. A satisfação é nossa, Thiago. Mas conta pra gente, você se considera uma pessoa alternativa? Ao pensarmos na palavra alternativo, nós estamos pensando como uma oposição àquilo que é tradicional, né? Sim, eu me considero alguém que não tenha práticas nada tradicionais, mas eu prefiro pensar a pertinência da palavra integrativo em vez de alternativo. Porque a ideia do alternativo nos dá a ideia de que existe um caminho correto a ser seguido, existe um caminho normatizado, existe um caminho eleito, e aqueles que se opõem a esse caminho são os alternativos. Eu penso que a palavra integrativo vai mais ao encontro da maneira como eu vivo, porque aquele que estabelece um modo de vida integrativo é aquele que pretende ou se permite a integrar corpo, espírito, alma, emoções, numa maneira muito própria, singular de viver. Na sua opinião, qual o motivo das pessoas olharem com estranhamento algumas religiões e rituais? Talvez a maior motivação para que elas olhem com estranhamento as práticas que se utilizam da conexão com o sagrado através do corpo, através da expansão de consciência. Em primeiro lugar é o desconhecimento. E em segundo lugar, uma não localização da dimensão histórica que elas se encontram. Nós não podemos esquecer que nós já viemos de uma cultura demarcada pelos princípios europeus e cristãos, né? E tudo que se opõe a isso é considerado estranho. Você já vivenciou alguma discriminação por suas práticas? Eu considero o estranhamento diferente da discriminação, né? Evidentemente que ao conversar com uma ou outra pessoa mais ortodoxa, sobretudo a época em que eu era professor, eu sim sofri estranhamento, mas discriminação não, justamente porque quando nós também nos mostramos aberto ao que as outras práticas religiosas tendem a nos mostrar, nós também percebemos o caminho da abertura da outra pessoa. Então, as pessoas nesse campo, quando se relacionam com o sagrado, tendem a colocar as suas práticas religiosas como as eleitas, etc. Mas eu, de alguma maneira, sempre procurei trilhar um caminho muito aberto a outras expressões do sagrado. Então, eu tenho muita amizade com evangélicos, católicos e outros tipos de desmembrações religiosas consideradas mais tradicionais também. Discriminação, não. Estranhamento, sim. Como foi o seu despertar para a magia? A magia é justamente aquilo que transcende os princípios moralistas e religiosos, né? As dogmáticas. A magia é muito mais livre e visa um modo de vida ético. Os gregos entendiam o ethos como aquilo que articula o pensamento e a vida. Não adianta eu pensar diferente daquilo que eu vivo e viver diferente daquilo que eu penso. Como nós percebemos em toda a esfera política, onde o discurso é um e a prática de vida é outra. Justamente é buscar por uma relação entre magia e filosofia, que é o que eu tento fazer, é buscar por um modo de vida ético, onde a gente possa articular o discurso à prática de vida. Eu entendi que essas práticas mágicas já faziam parte de outras vidas e que eu estava apenas continuando um trabalho já iniciado, tanto é que eu não precisei estudá-las muito. Eu apenas comecei a recordar o que eu já tinha feito em outras passagens. Não se faz um mago de um dia para o outro. Quais os caminhos que precisam ser trilhados para se tornar um mago? Quando nós estamos falando em magia, nós estamos falando sobre uma relação que nós estabelecemos com os próprios saberes e com as práticas de vida. Então, o mago não é aquele que obtém um título, um certificado, depois de um período de conclusão, por exemplo, como nós temos... Como nós já somos ensinados de que a nossa graduação, depois de 4 anos, vai servir para a gente obter um título, etc. A prática da magia é justamente aqueles exercícios espirituais que se faz no dia a dia, exercícios de telepatia, de intuição, de clarividência, de audiovidência, para que nós possamos aguçar melhor nossos sentidos, para que nós possamos estabelecer uma relação de meditação e de atenção com o nosso tempo presente. E como você relaciona a sua formação enquanto filósofo com o seu estilo de vida? A filosofia é uma relação com o saber, né? Onde nós, de alguma maneira, espreitamos a nossa ignorância no dia a dia para estabelecermos uma relação de que a gente não sabe, portanto, nós devemos ir em busca ao saber. E não de um locus, não de uma chegada. Olha, agora eu sei, portanto, eu não preciso aprender mais nada. É uma relação íntima com o próprio aprendizado sobre a vida. Para você, quais as diferenças de uma pessoa considerada comum e de uma pessoa considerada um mago? Eu não considero que existam pessoas comuns. Eu considero que todo ser vivo, desde uma plantinha até um animal, passando pelos seres humanos também, e não colocando seres humanos como os eleitos acima da escala zoológica, né? Cada ser vivo é um ser único e um universo em expansão. Então, simplesmente os magos são aqueles que decidiram viver uma vida de evolução espiritual através da prática do exercício diário, da atenção ao tempo presente, da valorização de si mesmo, que inevitavelmente produzem um eco muito grande sobre as próprias relações que nós estabelecemos com o mundo, com a Mãe Terra, com Gaia. Nesse sentido, então, um mago é aquele que se predispõe a cuidar do mundo. São os mestres que, de alguma maneira, são discípulos também de todos os seres e pretendem estabelecer uma relação de inteiro cuidado, respeito, amorosidade e responsabilidade para com o mundo em que vivem. E, particularmente, as novas gerações, porque são das novas gerações que virão um outro tipo de relação para com o mundo. Obrigada, Tiago, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada por ter respondido todas as nossas perguntas e compartilhar o seu conhecimento com a gente. A gente fica por aqui. Muito Muito bom, hein, Ana? O problema é que muita gente não respeita as pessoas que têm um estilo de vida alternativo. É preciso saber conviver com os hábitos dos outros. Ou quem sabe se permitir ou se aventurar num mundo fora do hype. É isso aí, hein, Laura? Se falou e disse tudo. E agora chegou o momento de dar aquela relaxada e sentir um som. E claro, aproveitar para se situar no que há de mais fora do hype no cenário musical. Ana, você já ouviu falar em Bexiga 70 ou sobre Baiana System? Eu nunca, só mesmo um cara da hora como o querido Marco Túlio para nos situar no que há de mais alternativo nas paradas musicais. Então, solta a vinheta e sente o som. Shut up and sit down. Sem essa de gênero. Sente o som. Alô, alô, boa tarde. Essa é a segunda edição do Sente o Som, quadro em que eu, Marco Túlio, apresento e indico algumas músicas e artistas relacionados ao tema do programa. E para quem chegou agora, o tema do programa de hoje é alternativo. O termo alternativo na música pode ter vários significados. Surgiu como um subgênero do rock na década de 80, foi muito relacionado ao indie nos últimos anos, mas tem uma abrangência muito maior no cenário musical. Movimentos de contracultura, produções independentes, bandas e artistas que não estão dentro do que é pautado pela grande mídia, também fazem parte das produções alternativas. E dentro desses aspectos estão as indicações do programa de hoje. A primeira indicação de hoje vai para um grupo brasileiro que costuma fazer mais shows fora do país. O grupo Bexiga 70 se apresenta em países como Alemanha, Canadá, Bélgica, conquistando os gringos com um som instrumental sinistro. O nome do grupo é uma referência ao local do estúdio onde os integrantes da banda começaram a produzir. O edifício fica no bairro Bexiga, em São Paulo, e o número é 70. O local teve uma importância ímpar na criação da banda. O Bexiga faz um som na pegada de um afrobeat, só que é brasileirado. E na moral, nem tem muito como descrever esses caras. Eles são tão bons ao vivo que em 22 de setembro farão um show em São Paulo. E todos os ingressos já estão esgotados. A próxima indicação vai pro cara que faz parte, como o próprio Marcelo D2 costuma dizer, do grupo de maconheiros mais famosos do Brasil. Bernardo Santos, mais conhecido como Benegão, além de cantar no Planet Hemp, faz parte do grupo Benegão e os Seletores de Frequência. Meu irmão, se você quer ouvir potência vocal com uma mensagem pesada e um arranjo foda, eles são a escolha certa. Lançaram um primeiro álbum em 2002, com o nome de Enxugando Gelo. Depois disso ficaram mais de 10 anos sem lançamentos. Apenas em 2013 soltaram o segundo álbum, Sintonize Já, e em 2015 Transmutação. Se você está pensando em começar a ouvir o Benegão e o Seletor de Frequência, indico que comece pelo primeiro álbum, por ser mais característico. A última indicação do dia é deles, Baiana System, grupo que utiliza do som da guitarra baiana misturada com o som de system jamaicano, mistura que deu origem ao nome do grupo. Russo Passapusso, vocalista e showman do grupo, é o responsável por guiar o navio pirata, o trio elétrico da banda, durante o Carnaval de Salvador. A energia do show desses caras é sinistra, ninguém fica parado. O som deles é bem característico, encaixam muito bem todos os elementos. Em cada música, um aspecto sobressai, o que torna difícil colocar a banda em algum gênero ou estilo musical. começaram a ganhar mais espaço no cenário musical brasileiro depois do lançamento do segundo disco, Duas Cidades, em 2015. Também considerado um dos melhores shows do ano de 2016 pela crítica, o Baiana tem conquistado cada vez mais fãs pelo Brasil. Hoje já me leve que eu quero fugir, direto pros estúdios. Quem já conhece os artistas citados no programa de hoje, ouça para relembrar. E se você ainda não conhece, dá uma pesquisada, vale a pena. Só procurar no Spotify ou no YouTube. Agora deixo vocês com a música Duas Cidades, do Baiana System, para dar uma animada no dia. Espero que tenham gostado do quadro de hoje e até a próxima, galera! Acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treino escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador, diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz que cidade que você. Dividi, Salvador, diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz que cidade que você. Você acabou de ouvir Sem Essa de Gênero. Valeu demais, Marco Túlio. Curti muito o som desses caras, viu? E semana que vem tem mais música boa aqui no Fora do Hype. Olha, pensa comigo, ouvinte. Se existem hábitos alternativos na hora de escolher o que vai comer ou comprar e até mesmo no que vamos escutar... É claro que não pode faltar aquele amor também fora dos limites. É bem isso mesmo, viu, Ana? E se tem alguém que não liga pra esse tal de limite, é a Rô. Experiência com ela não falta e ela vai compartilhar tudo com a gente aqui. Como de costume, a Rô selecionou algumas perguntas diretamente da página do Spotted UFO no Facebook. Quem sabe a pergunta de hoje não é a sua, porque se você pergunta... A Rô responde. Você fala e eu escuto. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao meu divã. Eu sou a Rô e estou pronta para te ouvir. Chega mais, que aqui não tem meias palavras. Alô, ouvintes. Aqui é a Maria Carolina e você está ouvindo o divã da Rô. Encontramos algumas perguntinhas no Spotted UFO e queremos a opinião da Rô sobre o assunto. Então não sai daí que vamos ler para você. Estou gostando de um rapaz 5 anos mais novo, porém sempre tive um certo receio com essa diferença de idade. Queria saber se você já teve uma relação assim e quais as vantagens e desvantagens e se deu certo este relacionamento. Amiga, essa pergunta pegou bem no meu ponto fraco. Eu adoro novinho. Mas para te ajudar, vou tentar ser racional. Gata, só tem uma chance desse relacionamento dar errado pela idade. Se você tiver 15 e ele 10. Fora isso, não há por que se preocupar. Você deve perceber apenas quais as intenções do novinho. Se são parecidas com as suas, mas isso é regra para qualquer relacionamento, não é mesmo? Se joga. Esse negócio de idade é muito relativo. O importante mesmo é se ambos estão interessados. Estão. Então pode se jogar, gata. Converso diariamente com um amigo e quando não conversamos, sinto que falta algo no meu dia. Às vezes tenho a impressão de que ele pode ser afim de mim, embora nunca tenha deixado claro isso, mas talvez seja pela sua timidez. E eu também nunca demonstrei nada com medo de estragar essa amizade. O problema é o seguinte, o semestre está acabando e eu vou ficar sem ver ele e sem falar com ele. O que, que você acha? Que eu mando a real e falo que eu tô gostando dele ou espero a atitude do boy? O não você já tem, né? Vamos atrás da humilhação? Não é esse o ditado? Brincadeira. Olha, vou te falar com propriedade, porque eu não passo vontade mais não. Já foi a época. Chega no boy, mas chega no bem amor, pra não assustar. Não espera a atitude dele, toma iniciativa. Ele é seu amigo, isso facilita as coisas, a forma como você vai chegar e tal. Joga o papo, fala que gosta dele e que talvez você tenha confundido as coisas. Já jogando aquele verde, né, pra colher o maduro, sacou? E que queria saber dele se sentiu a mesma coisa, porque você percebeu algo nele, mas que pode ser da sua cabeça. Viu? Você deixou no ar, mas ao mesmo tempo não afirmou com todas as letras. Se ele negar, você finge demência e continua a amizade. Uma hora, a paixonite acaba por si só. Se ele afirmar que sente algo, eu nem preciso falar, né? Boa sorte, soldada. Uma figuraça essa rua, não é mesmo, Laurence? A cada programa, uma dica muito valiosa. É uma peça rara, viu? E pra ter sua pergunta respondida aqui, você já sabe. É só mandar na página do Spotted UFO no Facebook, que a rua vai estar pronta pra te responder. Você acabou de ouvir Fora da Caixinha. Bom, Ana, o Fora do Hype de hoje já tá chegando ao fim. E hoje é a sua vez de contar pra gente o que você achou do programa. Tá entusiasmada pra aderir a alguma prática alternativa? Olha, sem dúvidas, viu, Larissa? Depois de tudo que ouvimos hoje, acredito que vale a pena a gente se permitir mais. Viver um pouco fora dos limites. Seja para experimentar novos sabores, novas músicas, novas religiões e até mesmo novos amores, não é mesmo? Por que não? Mas também podemos simplesmente viver o comum, do nosso jeito, da maneira que preferir. Contudo, vale lembrar que sempre é bom manter o respeito pelo outro. Concordo com você, viu, Ana? Podemos simplesmente viver o comum. Mas se você quer uma dica, meu caro, pense fora da caixinha. Porque viver fora do hype é bem mais interessante. Obrigado pela companhia de hoje, Ana. Nosso muito obrigado a você, ouvinte. O Fora do Hype fica por aqui. Até a próxima semana. Fora!